pagou o preço pra eu ser purificado. Firmado na rocha, não olho mais pro passado. Mesmo sem merecer, fui lavado. Ele pagou o preço pra eu ser purificado. Firmado na rocha, não olho mais pro passado. Mesmo sem merecer. Vai bater pesado. Os graves vão te arrastar daí do lado errado. E vai quebrando o jugo, rompendo com as correntes. Entende? Só uma gota alivia, sua mente é quente. Eu vi que não era futuro, fica atrás do muro, fumando bagulho na mente, um entulho. Agora a lombra é diferente. Eu clamo, ele responde. Ele é meu aliado. Não tem fight, cangueiragem é bem mais louco. O barato, não quero vir canção, nem frevo no canecão. Quero minha Bíblia sagrada, quero que venha em dobra unção. Só pra ser vétio, que o bagulho é sério. Minha felicidade não depende de Camaro amarelo. Eu sei que não mereço, mas me purificado. Agora vou além, pois estou renovado. Fui lavado, ele pagou o preço pra eu ser purificado. Firmado na rocha, não olho mais pro passado. Mesmo sem merecer, fui lavado, ele pagou o preço pra eu ser purificado. Firmado na rocha, não olho mais pro passado. Mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer, estou fortalecido. Agora vai ficar pequeno pro inimigo. Faço parte da equipe do grande eu sou. E enfrento tempestade, supero trairagem. Pois sei quem está por cima é maior que potestade. Na verdade, no combate, sou um mero guerreiro. Pois o leão da tribo de Judá que vem primeiro. Não quero escama no prato. Adquirido com cartão clonado, a luz que me ilumina não admite sujeira. E o precioso sangue vou fazer de usar a semana inteira. Eu sei que não mereço, mas fui purificado. Agora vou além, pois estou renovado. Fui lavado, ele pagou o preço pra eu ser purificado. Firmado na rocha, não olho mais pro passado. Mesmo sem merecer, fui lavado, ele pagou o preço pra eu ser purificado. Firmado na rocha, não olho mais pro passado.